Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Pop Hit. Target Radio. This

Viva o mundo Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente quinta, baby. Hoje, 6 de outubro, dia que eu espero que seja perfeito, sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E rolou aqui pela Target International a edição da manhã do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal TargetW.com, referência para o mundo. E na manhã de quinta, número 1 no Pop Hits, Katy Perry, The One That Got Away. No segundo lugar, David Guetta and Usher, Without You. Posto de número 3 para Lady Gaga, You and I. Quarta colocação para Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. E a quinta colocação da manhã fica para Bruno Mars, It Will Rain. E é claro que pra tarde tudo pode mudar. E você, baby, manda por aqui. Clique no portal e participe. TargetW.com. Claro, se ligue em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Afinal, tudo de melhor é Target. E tá na hora de... Pop Hit do ouvinte. Tá rolando por aqui o pedido do ouvinte Target. Através do Peça o Seu Som. E na manhã, vai um grande abraço pro Bruno Mendes da Silva. Ele que é de Tefé, Amazonas. E tá a fim de ouvir som de Lady Antebellum, Need You Now. Já rola por aqui. Fiquem todos com Deus e até a tarde, quando o Pop Hits volta. Bye, bye, baby! Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.